ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo para poder voar e ir muito mais além. Como tu, quebrar barreiras sempre com alma e coragem do dragão para poder a galáxia defender. Sempre assim, fiel amigo, a lutar pelo bem, com garra de quem sabe o perigo enfrentar, com o coração gritar, Kamehameha. GT Dragon Ball, GT Guerreiro, herói será sempre o primeiro para combater as forças do mal. GT Dragon Ball, GT Guerreiro, herói será sempre o primeiro para combater.